Fecheiro 4, página 21. Capítulo 2. Espiada. Eram vozes em surdina próximas e, embora só agora desse conta delas, pareciam provir de um diálogo de murmúrios. Receio que seja demasiado para ela, dizia uma delas. Era uma voz suave, mas grave e masculina. Demasiado para qualquer pessoa. Que violência! O tom era de profunda aversão. Ela só gritou uma vez, afirmava uma voz feminina alta e aguda, salientando o facto com uma pontada de júbilo, como se vencesse uma contenda. Eu sei, admitiu o homem, ela é muito forte. Outros têm sofrido muito mais traumatismos, com bases em causas bem menores. Tenho a certeza de que ficará bem, conforme te disse. Se calhar falhaste no teu chamamento. Havia uma entoação particular na voz do homem. Sarcasmo, chamou-lhe a minha memória. Talvez devesses ter sido um regenerador como eu. A mulher soltou um som de divertimento. Riso. Duvido. Nós, os batedores, preferimos outro tipo de diagnósticos. O meu corpo conhecia esta palavra, este estatuto, batedor. Senti um calafrio de medo na coluna, uma reação ditada pelo passado. Claro que eu não tinha motivos para temer os batedores. Por vezes pergunto a mim próprio se o contágio da humanidade não afetou a vossa ação, observou o homem com a voz ainda azeda de hostilidade. A violência faz parte da vossa escolha de vida. Será que subsisto o suficiente da personalidade inicial do vosso corpo para retirarem prazer do horror? Fiquei admirada com a acusação dele e com o tom da sua voz. Aquela discussão parecia quase uma altercação, algo familiar à minha hospedeira, mas que eu nunca tinha vivido. A mulher estava na defensiva. Nós não optamos pela violência. Enfrentámo-la quando somos obrigados a isso. E é bom para vós que alguns de nós disponham das forças suficientes para o que é desagradável. Sem o nosso trabalho, a vossa paz seria aniquilada. Histórias. Dentro de pouco tempo, a vossa profissão ficará obsoleta, penso eu. O erro dessa afirmação jaz ali, naquela cama. Uma jovem, humana, sozinha e desarmada. Sim, sem dúvida, uma ameaça à nossa paz. A mulher respirou intensamente. Um suspiro. Mas de onde é que ela veio? Como apareceu em plena Chicago... Uma cidade civilizada desde há muito, a centenas de quilómetros de qualquer vestígio da atividade rebelde. Conseguiu fazê-lo sozinha? Colocava as questões, aparentemente sem procurar uma resposta, como se as tivesse pronunciado inúmeras vezes. Esse problema é da tua conta, não da minha, declarou o homem. A minha missão é ajudar esta alma a adaptar-se à sua nova hospedeira. Sem sofrimentos ou traumas desnecessários. E tu estás aqui a interferir com o meu trabalho. Ainda a flutuar, a aclimatar-me lentamente a este novo mundo de sensações, compreendi agora ser eu o objeto do diálogo. Era eu a alma de quem eles falavam. Tratava-se de uma nova conotação para a palavra que tinha significado muitas outras coisas para a minha hospedeira. Adotávamos um nome diferente em cada planeta. Alma. Julgo ser uma descrição apropriada. Uma força invisível que guia o corpo. As respostas às minhas questões são tão importantes quanto as tuas responsabilidades em relação à alma. Isso é discutível. Apercebi-me de sons de movimento e, de súbito, a voz da mulher transformou-se num murmúrio. Quando é que ela irá reagir? O efeito do sedativo deve estar quase a passar. Quando estiver preparada, deixa estar. Ela merece lidar com a situação da forma que lhe for mais benéfica. Imagina o choque do seu despertar no interior de uma hospedeira rebelde, ferida de morte quando tentava escapar. Em tempos de paz, não devia haver alguém que tivesse de passar por um trauma deste género. A voz dele elevou-se. Refletindo a emoção a intensificar-se. Ela é resistente. A mulher usava agora um tom tranquilizador. Repara como reagiu bem à primeira memória, a pior de todas. Conseguiu resistir, independentemente daquilo com que contava. Porque tinha de ser assim, resmungou o homem entre dentes, embora não parecesse esperar uma resposta. Mesmo assim a mulher acrescentou, para obtermos a informação de que precisamos. A palavra precisar é da tua lavra. Eu diria querer. Então, tem de haver alguém que trate do que é menos agradável, prosseguiu ela, como se não tivesse sido interrompida. E de tudo o que sei sobre esta humana, acho que teria aceitado o desafio, caso houvesse forma de lhe perguntar. Que nome lhe puseste? O homem permaneceu em silêncio por um longo momento. A mulher aguardava. Nómada, acabou ele por dizer, de má vontade. É apropriado, comentou ela. Não disponho de qualquer estatística oficial, mas ela foi um dos poucos, se não o único, que vagueou até tão longe. Sim, nómada fica-lhe bem, até ela escolher um outro nome. Ele ficou calado. Claro que ela pode adotar o nome da hospedeira. Nos registros não encontramos qualquer associação relativa a impressões digitais ou a imagens de retina. Não posso dizer-te que nome teria. Ela não vai ficar com o nome da humana, resmungou o homem. A mulher respondeu de uma forma conciliadora. Cada um atinge o bem-estar à sua maneira. Esta nómada precisa de mais bem-estar do que a maioria, graças ao vosso estilo de operações. Seguiram-se sons agudos, passos ritmados, em staccato, contra um chão duro. Quando a mulher voltou a falar, a voz projetou-se do lado oposto da sala, em direção ao homem. Deves ter reagido mal aos primeiros dias desta ocupação. Talvez tu reajas mal à paz. A mulher soltou uma gargalhada, que todavia soou a falso. Não havia ali um divertimento real. A minha mente parecia bem preparada para inferir o verdadeiro significado dos tons e inflexões. Não tens uma percepção clara do que abrange o meu chamamento. Longas horas debruçada sobre ficheiros e mapas. Trabalho de secretaria, principalmente. Não são muito frequentes os conflitos ou a violência que pareces atribuir-lhe. Há 10 dias andavas acompanhada de armas mortais para abater este corpo. Foi uma exceção, garanto-te, não a regra. Não te esqueças de que as armas que desprezas se voltam contra a nossa espécie, quando nós, os batedores, não estamos devidamente vigilantes. Os humanos ficam felizes em matar-nos sempre que o podem fazer. Entretanto, aqueles cujas vidas foram afetadas pelas hostilidades veem-nos como heróis. Estás a falar como se proliferasse uma guerra. E tal verifica-se para o que restou da raça humana. Estas palavras soaram com força nos meus ouvidos. O meu corpo reagiu a elas. Senti a respiração a acelerar, escutei o ruído do coração a pulsar com uma sonoridade fora do habitual. Ao lado da cama onde estava deitada, uma máquina registou a aceleração com um bip surdo. O regenerador e a batedora estavam demasiado concentrados na discussão para se aperceberem. Só que é uma guerra que eles têm de reconhecer que está perdida há muito. Nós excedemos-los por quanto? 1 milhão para um? Pensava que sabias. Temos a noção de que existe uma vantagem bastante razoável a nosso favor, reconheceu ela de má vontade. Aquela informação pareceu bastar ao regenerador para deixar em repouso a sua quota parte da discussão. Permaneceu calado por momentos. Aproveitei o interregno para avaliar a minha situação. Havia muita coisa que era óbvia. Encontrava-me numa unidade de regeneração a recuperar de uma inserção anormalmente traumática. Estava certa de que o corpo que me acolhia tinha sido regenerado em toda a sua extensão antes de me ser confiado. Um hospedeiro em más condições teria sido liquidado. Refleti sobre as opiniões antagónicas do regenerador e da batedora. De acordo com a informação que me tinha sido fornecida, antes de optar por vir para aqui, razão cabia ao regenerador. As hostilidades com as escassas bolsas de humanos estavam quase terminadas. O planeta, chamado Terra, era pacífico e sereno, como quando visto do espaço, acolhedoramente verde e azul e envolvido por vapores brancos e inocentes. Agora, tal como o caminho da alma, a harmonia era universal. A luta verbal entre o regenerador e a batedora era algo dissonante, estranhamente agressiva para a nossa espécie. Aquilo levava-me a refletir. Seriam verdadeiros os rumores enunciados pela calada que ondulavam como vagas através dos pensamentos da... Distraí-me ao tentar descobrir o nome da espécie da minha última hospedeira. Tínhamos um nome, isso sabia. Contudo, ao deixar de estar ligada a essa hospedeira, não conseguia recordá-lo. A linguagem que usávamos era muito mais simples, uma linguagem silenciosa de pensamentos que nos interligava numa grande mente, uma conveniência necessária a quem tem raízes eternas na terra úmida e escura. Na minha nova linguagem humana, conseguia descrever essa espécie. Vivíamos no fundo do grande oceano que cobria a superfície do nosso mundo, que também possuía um nome e tinha igualmente desaparecido. Tínhamos uma centena de braços, com 1000 olhos em cada um, para que, através da associação dos nossos pensamentos, não houvesse qualquer vista do mar que nos passasse despercebida. Não havia necessidade de som, pelo que não existia uma forma de o ouvir. Provávamos as águas e, com a nossa visão, era-nos revelado tudo quanto precisávamos de saber. Provávamos o sol muitas léguas acima da água e transformávamos esse sabor na comida de que precisávamos. Podia fazer uma descrição de todas nós, mas não saberia como nos chamar. Suspirei pelo conhecimento perdido e depois foquei o meu pensamento no que tinha escutado ao acaso. As almas tinham como princípio dizer somente a verdade. Os batedores, é óbvio, tinham as exigências do seu chamamento, mas entre as almas jamais existia qualquer motivo para mentir. Mesmo que o quiséssemos, teria sido impossível mentir na linguagem mental da minha última espécie. Contudo, ancoradas como estávamos, contávamos histórias umas às outras no sentido de aliviar o nosso tédio. A narração de histórias era o talento mais venerado, tratando-se de algo benéfico para todas. Por vezes, os factos misturavam-se de tal modo com a ficção que, embora não se contassem mentiras, tornava-se difícil recordar o que era somente real. Quando pensávamos no novo planeta, a Terra, tão seca e diversificada, superpovoada de habitantes violentos e destrutivos que mal os conseguíamos imaginar, por vezes a excitação eclipsava o nosso horror. As histórias eram desfiadas a toda a velocidade em redor desse tema tão emocionante. As guerras, guerras, a nossa espécie a ter de lutar. Começavam por ser narradas com rigor e a seguir enfeitadas e ficcionadas. Quando entravam em conflito com a informação oficial que eu procurava, era natural que acreditasse nos primeiros relatos. No entanto, falava-se em surdina do seguinte: hospedeiros humanos tão poderosos que as almas eram obrigadas a abandoná-los. Hospedeiros com mentes que não se conseguiam extinguir por completo. Almas que adotavam a personalidade do corpo em vez do contrário. Histórias, boatos descontrolados, loucura. Mas esse cenário quase parecia ser o que o regenerador denunciara. Pus o pensamento de lado. O sentido mais provável da crítica dele era a aversão que a maioria de nós nutria pelo chamamento dos batedores. Quem iria escolher uma vida de conflitos e de perseguições? Quem se sentiria atraído pela tarefa de andar no encalço de hospedeiros involuntários e de os capturar. Quem teria estômago para enfrentar a violência daquela espécie particular, os humanos hostis que matavam de forma tão fácil e irrefletida? Aqui, neste planeta e na prática, os batedores passaram a ser uma milícia. O meu novo cérebro fornecia o termo para o conceito desconhecido. A maioria acreditava que apenas as almas menos civilizadas, as menos evoluídas, as mais inferiores, se sentiam atraídas para a senda dos batedores. Mesmo assim, estes tinham conquistado um novo estatuto na Terra. Nunca, como antes, uma ocupação se tornara tão problemática. Nunca, como antes, ela tinha dado lugar a uma batalha feroz e sanguinária. Nunca, como antes, se tinham sacrificado as vidas de tantas almas. Os batedores erguiam-se como um escudo poderoso e as almas deste mundo mostravam-se-lhes triplamente gratas pela segurança que tinham estabelecido a partir do caos, pelo risco da morte final que eles aceitavam voluntariamente dia após dia e pelos novos corpos que continuavam a disponibilizar. Agora que o perigo já quase tinha passado, parecia que a gratidão começava a dissipar-se. E pelo menos para esta batedora, a mudança não era algo agradável. Era fácil imaginar a questão que ela me iria colocar. Embora o regenerador estivesse a tentar ganhar tempo para eu me adaptar ao novo corpo, sabia que ele iria fazer o que pudesse para ajudar a batedora. A boa cidadania era algo essencial a todas as almas. Por isso, inspirei fundo a fim de me preparar. O monitor registou o movimento. Sabia que estava a tentar ganhar algum tempo. Detestava admiti-lo, mas sentia medo. Para obter a informação de que a batedora precisava, teria de explorar as memórias violentas que me tinham feito gritar de horror. Mais do que isso, temia a voz que ouvira na minha cabeça com tanta nitidez. Mas agora ela estava silenciosa, tal como deveria ser. Era também uma memória. Não devia sentir medo. Ao fim e ao cabo, neste momento chamava-me nómada e merecera ser chamada assim. Inspirei de novo profundamente e vasculhei o interior das memórias que me tinham atemorizado, encarando-as de frente, de dentes cerrados. Consegui passar por cima do fim. Desta vez, ele não me dominou. Avançando a alta velocidade, corri de novo através da escuridão, retraindo-me na tentativa de não sentir. Rapidamente, tudo terminara. Uma vez ultrapassada aquela barreira, não era difícil flutuar entre coisas e lugares menos assustadores, passando ligeiramente o olhar pela informação desejada. Vi como ela tinha chegado a esta cidade gelada, à noite, num carro roubado, escolhido devido ao seu aspecto indistinto. Caminhara pelas ruas de Chicago, em plena escuridão, a tiritar debaixo do casaco. Ela fazia a sua própria busca. Havia aqui outros como ela, ou assim o esperava. Um em particular. Uma amiga. Não. Um familiar. Não. Uma irmã. Uma prima. As palavras vinham cada vez mais devagar. E no início não compreendi porquê. Isso teria sido esquecido? Perdido no meio do trauma de uma quase morte? Eu continuava tolhida pela perda dos sentidos? O meu corpo estaria ainda sob o efeito do sedativo? Sentia-me bastante consciente, mas a minha mente lutava sem sucesso pelas respostas que desejava. Tentei pesquisar outra via, na esperança de obter respostas mais claras. Qual era o objetivo dela? Iria encontrar Sharon? Fisguei-lhe o nome e elas iam... Bati numa parede. Era um vazio, um nada. Tentei contorná-lo, mas não conseguia encontrar os limites do vácuo. Como se a informação que procurava tivesse sido apagada. Como se este cérebro estivesse danificado. Fui acometida de um acesso de fúria, ardente e descontrolado. Tive um sobressalto de surpresa face a tal reação inesperada. Ouvira falar da instabilidade emocional destes corpos humanos, mas isto ia além do que conseguia prever. Em 8 vidas completas, nunca uma emoção me tinha afetado com tamanha força. Ao lado, as máquinas refletiram a aceleração da minha pulsação. Houve uma reação na sala, uma traquear pontiagudo dos sapatos da batedora aproximou-se de mim, misturado com passos mais silenciosos que pertenceriam ao regenerador. "Bem-vinda à Terra, nómada", disse a voz feminina.